25 da Gol, declarado 19, 1935, controle, Bozante. Boa. Sim, Branco. Azul 4. Controle, boa, 1925. Chame de torre, frequência 118, decimal 6 dúzia. 1862, Azul 4234. 601, confirme sua razão de descida. No momento está mantendo 1500 pés de razão. No 601. Ciente. Controle 1925. Gol 1925, contato radar na decolagem, suba nível de voo 360, saída Gole, Eval, o Fito. 360, Gole, Eval, o Fito. 34 da Azul, para a prioridade do recuo 3. Da Azul, na escuta 2. Gente, na escuta, patrão 34. Cheque o trem, vento 170, uma dúzia, pouso autorizado. Trem baixado, travado, patrão 34. Criou o Foxtrot Controle. Está autorizado para o GBIT, porém está restrito ao nível de voo 330. Direto ao GBIT, restrito 330, mesmo. Gol 1601, livre de restrições à frente, desça para 2.000 pés, o ajuste em Salvador 1015, livre LS Pistão 0 de Salvador, reporte estabilizado. Livre descida para 2.000 pés, livre de restrições, Quartaré estabilizado em LS da pista 10. P15 é o ajuste no 601. Gol 1013, chame Recife, 1288, alternando no 33, decimal 25. Salvador, gol 1856, está no gate 8, para autorização 1856, Recife, autorizado nível 390 pela Upper Whisk 58. Decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle 199, decimal 35, acena 5423. Autorizado então 370, 390 para Salvador, para Recife, pela Upper Whisk 8, saída Fuca, transição Aracaju, decola com sua esquerda, controle 119-35, no transponder 5423. Afirmativo, planejamento correto, nível 390 confirmando. Reporte pronto para acionamento, puxo portão 08. Gol 1856. Ok, reportará pronto. Gol 1856. Paulo Salvador, Azul 4234, livrou na Fox. Azul 4234, táxi via Alfa Juliette para o portão 09. Alfa Juliette para 09, Azul 4234. Delta 3567, pushback acionamento no 07. Cliente, aguarde para o pushback acionamento. Após a passagem da Embraer da Azul, a sua retaguarda, que vai ingressar para o portão 09, coordene com a equipe de solo. Após a passagem do mesmo autorizado de acionamento, puxamos para o táxi. 3567. Web 6722, autorização de tráfego no 360 para o Galeão. Por acaso já teria nossa autorização a saída prevista? Para o solo? É o Web 6722, Renita. Autorização de tráfego caso já exista e a possível saída para nós. Ok, não copiei o destino, poderia confirmar? É o Galeão, Renita, no 360. Agora, o senhor poderia confirmar a rota prevista? Afirmativo, senhorita. Da posição de Nera, Peruí, 5-0 até Vitória, e após Vitória, Galeão. A saída prevista seria da El Leda, após o fixo Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Para nós aqui tem da El de Nera, senhorita. Daí é bem no eixo da aerovia, seria essa? É da Euleda e eu de mesmo, então, por conta de Nova R na, confere? Confirme, senhor. Para o Web 6722? Afirmo. Pois não, senhor, a nossa saída prevista aqui na rota é da Eldner, eu peguei esse 5-0 até Vitória, pós-Vitória daí o Galeão daí. Quase estabilizado no 601. Suplente final, torre no 8, decimal 612. 18,6 no 601. Leda. E após Leda, Eudes, Eco e uniforme Delta Eco Serra, Eudes. 01, avistado, checa o trem, pista 10. Trem baixado, travado, no 601. Pouso autorizado, vento é sul, uma dúzia de nós. Autorizado, pouso para o gol no 601. Para o táxi, o TAN 3567, acionado com 117 a bordo. 4 horas e meia de autonomia, alternando com 5. TAN 3567, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 10. No ponto de espera, torre 118, decimal 612, ajuste 10, 15. 10, 15, TAN 3567. Hotel Fox, Eco Lima, acione identificação, reporte no ideal de descida. Confirme intenção de pouso, pista na 0 ou na 7 de Salvador? Lima, mantenha a proa do VR de Salvador descendo inicialmente ao nível de voo 040. Bruno da Gol no solo aos 30, direita 121. Direita 121 no 601. Paulo Salvador, boa tarde, gol no 601. Gol no 601, táxi Alfa, reportante da táxi Juliette. Alfa, reportante da Juliette, no 601. Paulo Salvador, gol 1856, na 28, está pronto para push e acionamento. 2856 no 08, está autorizado, chame táxi. Camarada, tá, gol 1856. Para o solo, confirme. Solo Salvador, boa tarde, TAN 3695, autorização Congonhas. TAN 3695, autorizado, Congonhas, nível 380. A rota será via Brite, Zuluno, Opus Zuluno, Meia, Belo Horizonte, Trive e Pira. Decolagem da 1-0, curva direita. Saída da El, Leda, após Leda, Bride. O controle em 1-9-35, transponder, 5-4-3-2, cotejo. Via Brigue, Perzulu no 6, BHZ, direto Trive, direto Pira. Circulando a pista no 0, direita da El Leda, Leda Brigue. Controle 1935, transponder 5432. 601, ingresso Juliette para o 04. Juliette para o 04 no 601. São 3695, correto, cotejamento, chame pushback acionamento no 05. Chamará. Webjet 6722, já temos o plano do senhor para Galeão 340, copia? Copia, Senito, 6722. Autorizado, Galeão 340, via Prusque 50, decolando a 10, curva direita. Saída da El, Leda, após Leda, Eudes, controle 1935, transponder 5433, cotejo. Está autorizado no 340 para o Galeão, saída da El, Leda, após Eudes, decolando a 10, curva direita, 1935, é o controle, 5433, é o transponder para o Web 6722, senhor. Correto, Abjad 6722, quando pronto, só me puxar aqui acionamento no 01. Primativo, senhorita, quando pronto, chamará no 01 para puxar acionamento, grato. Táxi Gol 1856 com POB de 73. a autonomia de 3 horas e 24, alternando Salvador. O Noite 56, táxi autorizado, Juliette Alfa, ponto de espera da 10, chama a torre, 1186. Juliette Alfa e ponto de espera da 10, 1186, gol 1856. Sete, teclado aos 35, chame agora o controle 7935, tenha uma boa viagem. Obrigado, bom final de semana, 3567. Bom, igualmente. Controle Salvador, tá 3567, cruzando 1807. Tá 3567, contato radar na decolagem, suba nível de voo 380, saída Gole, Eval, Ofito. Versão para o 380, tá 3567. Salvador, Papatango, Oscar, Oscar Bravo. Papatango, Oscar, Oscar Bravo, prossiga. Decolou Vera Cruz, atenção para lançamento no 055, acionado 0157. Papatango, Oscar, Oscar Bravo, autorizado a ascensão para nível de voo 055, reporte pronto para o lançamento. Oscar Bravo. Salvador, gol 1856, está no ponto de espera da 10, pronto. 1856, boa tarde, aliás, decolar piso 0 autorizado, vento de Travessa Sul com 9 nós. A linha decola da 10, gol 1856. 956, decolado aos 4-0, controle 1935, boa viagem. 1935, obrigado. Boa noite, 59, boa noite, 56. Tony Salvador, boa tarde, gol 1856, decolou, tá na escuta. Gol 1856, contato radar na decolagem, suba nível de voo 390, saída Puca, Jamo, Aracaju. Sobe por 390, saída Puca, Jamo, Aracaju, gol 1856. Azul 4234, informação Romeu 390 para Recife. 234, aguarde, cópia Recife. Guardando, saída PUCA. Afirmou. O meu Fox Eco Lima está autorizado a descida para 2.000 pés, hoje chuva 0.15. Eco Lima, controle. Controle, Fox Eco Lima. Desça para 2.000 pés, ajuste em Salvador 1.015, mantendo a proa do VOR. 1.015 na proa do VOR, Fox Eco Lima. Quatro, dois, três, quatro, Recife, autorizado, nível 390, via Operuísque 58. Decola 1.0, curva esquerda, saída PUCA, transição Aracaju. Controle 935, transponder 54. 4-3, Cotege. Posso para a descida. Tá bravo. PUCA com curva esquerda, pode cruzar 2.000, depois voa Aracaju. Controle 1.2925, transponder 5443. Confirmando, a saída é PUCA, transição Aracaju, ok? Então você vai voar PUCA, Zão, Aracaju. Negativa após PUCA, Aracaju. E a frequência do controle é 1.1935. Saída PUCA, depois voa Aracaju, passando por Jamo, controle 1.1935. Correto, quando pronto, chame pushback acionamento no 09. Sim, para reportar pushback acionamento azul 4234. Pushback acionamento 3695, gate 5. 05 autorizado, chame táxi, estão 3695. Tomada táxi. Pode chamar o 7? 567 afirmativo, chame Recife, 1288, alternando 1033, decimal 25. 1288-3325, tá 3567. Controle de Salvador, gol no 602, uma boa tarde, cruzando 1975 para 150. Gol no 602, boa tarde, a sua identificação, autorizado chegada Mari, desça para nível 050. Mari 050, gol no 602. Mudança de frequência, o Oscar Bravo. Oscar Bravo, frequência livre. Bravo, bravo. Noite 56, controle. Na escuta. Presente voo em Aracaju. Está presente Aracaju, voo no 856. 6722 para puxa acionamento 01. Autorizado, 01, no seu táxi. Mesmo puxa acionamento, reporta para táxi 6722, graças a Deus. Chame Recife no 2085, alternando no 2545. 3695, 78 a bordo, 4 horas Galeão. 78, 2 horas Galeão, táxi autorizado, via Juliette Alfa no ponto de espera da 10, torre 1186, tanto 3695. Juliette Alfa, torre 286, confirmando a autonomia, 4 horas. 4 horas, ciente. Autorizada a chegada, Bonf, desça para nível de voo 060. Bonf 060, voo 273. Romeu Fox, Eco Lima Controle. Controle Fox, Eco Lima. Senhor, aceita a vetoração para a final visual pista 17 de Salvador? Acervo, senhora. Curva à direita, proa 245, o Fox Eco Lima. 245, Fox Eco Lima. Oi, Salvador Colonial, boa tarde. Tanto 3894, fiz da informação, Romeu. Tanto 3894, acione identificação, autorizada a chegada Mari. Deixa para nível de voo 050. 50 na Mari. 3, 2, 4. Voo no 602, livre de restrições à frente, desça para 2.000 pés, ajuste 10 no 5, livre LS pistão 10 de Salvador, reporte estabilizado. Entendi, então entendeu, livre das restrições de 050 e TAP, descendo 2.000 com 1.015, reportaria estabilizado no lock. Voo no 602. Salvador, boa tarde, 3695, ponto de espera pronto.